amor, bonito e verdadeiro amor. Não há como o primeiro amor desde o Minho até a Timor. Estou aqui para lamber a carpeta e não para praticar o minete. Entrar no comboio fantasma, amor. Viver num ecrã de plasma, amor. Ser como um cataplasma, amor. Perdido no miasma do amor. Quando um coração chora de amor.